O que é a escola dominical? Por que ela existe, né? Por que a gente chama escola dominical? Por que essa coisa, né? Algumas igrejas acham cafona, né? Outras igrejas acham legal. Geralmente as igrejas tradicionais, elas têm essa coisa da escola dominical, né? De onde veio esse nome? Por que tem que ser esse nome, né? Por que não pode ser uma escola sabatina, como o tio Mir dizia na Ribeira, né? A nossa escola é sabatina. Então, eu queria só tirar algumas dúvidas, né? Assim, para que a gente fique livre para entender o porquê que nós estamos aqui. Então, a ideia é simplificar. E também animar vocês. Animar, né? Para este momento, muitos de vocês têm sido muito assíduos, né? Aqui na escola dominical, você que tem vindo. Eu quero que Deus continue abençoando você, você que não tinha o hábito de vir, que não tem, por algum motivo, por outro, que acha cafona, que não é legal, que é chato, que não precisa. Tudo isso a gente vai tentar responder, né, no coração de vocês, para que vocês possam ter um entendimento. Não ir pela intuição do que você acha, do que os outros fazem, mas vocês saberem de fato o que vocês estão fazendo. É que nem a ceia, todo mundo toma, mas ninguém sabe, né? Por que a gente toma ceia, né? Por quê? Porque todo mundo toma. Porque o tio Mir disse que é bom, né? Então a gente às vezes não sabe por quê que a gente faz algumas coisas e fazemos porque os outros fazem, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com entendimento. Tudo com coração. Deus não aceita nada. Nada na tua vida que não seja com o coração. Você faz uma coisa por obrigação, Deus não aceita. Não tem por que fazer. Né? Então, tudo tem que ser com o coração. Vamos falar um pouquinho de escola dominical. Quando que surgiu isso? A escola dominical é uma invenção inglesa. Lá do século XVIII. Começou com um sujeito lá chamado Robert Hakes, que era um cristão como você. Alguém que temia Deus. Um convertido. Uma pessoa piedosa, conhecedora da palavra de Deus. Ele teve uma preocupação, ele chegava do trabalho, na caminhada, ele via que tinha muitas crianças que iam para casa. Depois do quê? Horas de trabalho. Você que tem filho, tá no século XVII, no século XVIII, no século XIX, o que a gente chama de revolução industrial, quando começou as máquinas, que ela descobriu a máquina a vapor, começou tudo isso que você vê hoje, tudo que você vê de indústria, começou no século XVIII. Só que naquela época, o que eles faziam? Colocavam criança, colocavam os idosos, todo mundo trabalhava. Trabalhava 14 horas por dia, 12 horas por dia, era criança, não tinha idade, era uma opressão, ganhava um salário de fome. Mais ou menos como a gente vive hoje, né? Em alguns aspectos, né? Onde a gente trabalha para ter as coisas, a gente pensa que é livre, né? A gente fica trabalhando para pagar o consórcio, para pagar financiamento. Naquela época era um pouco diferente. As crianças trabalhavam, todo mundo trabalhava para ter o que comer. Difícil. O pessoal não tinha tempo para ir para a igreja, porque eles trabalhavam no domingo. Minha vida passava. Crescia, trabalhava, morria. Crescia, trabalhava, morria, sem nunca ter um encontro com a palavra de Deus. Alguém se preocupou. Alguém se importou com isso. Falou, eu vou fazer uma escola dominical, vou pegar um dia. Geralmente, domingo de manhã, não se trabalhava porque os empresários também não trabalhavam, né? Então, ninguém trabalha. E ele chamou as crianças e começou a ensinar as crianças a Bíblia. Só que ele percebeu que era difícil ensinar a Bíblia para uma nação de analfabetos. Então, o que ele começou a fazer? Vamos alfabetizar essas crianças. Alfabetização pela Bíblia. Meu pai foi alfabetizado pela Bíblia. Você sabia disso? Seu Elias foi alfabetizado pela Bíblia. A mãe dele sentou com ele, tinha 14 anos de idade, 11 anos de idade, não podia ir para a escola, não sabia ler. Aí a dona Edna, minha avó, Não era uma avó muito carinhosa, não. Mas uma coisa ela fazia. Cuidava da casa e cuidava dos filhos. Sentou em cima do livro. O seu Elias. E esse homem, então, começou a ensinar a Bíblia. Só que esse se tornou um movimento tão forte, uma coisa tão forte, que quando esse homem morreu, esse tal de Robert Reich, ele tinha espalhados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos 400 mil alunos de escola dominical. 400 mil alunos, ensino da palavra. Eu digo para vocês, irmãos, uma coisa. Provavelmente aqueles avivamentos que você ouviu falar do John Wesley, há quem diga isso. Só foi possível, porque muitas pessoas participaram dessas escolas dominicais, porque muitas pessoas iam para serem alfabetizadas. Queriam aprender a ler, aprendiam a ler com a Bíblia. Talvez não tivesse se convertido naquele momento, mas quando chegou o John Wesley e começou a pregar para aquele povo, naquela época, todo mundo se converteu. Se convertiam, ó, num instante. Quando Jesus chegou numa cidade, irmãos, deixa eu ver o texto aqui, Marcos 6, vamos ler lá, vai entender a importância disso aqui. Marcos capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz, ó. Vamos pegar do versículo de 5, diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 5. Ele não pôde fazer ali obras, está falando de Jesus, ele, Jesus, não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ó, o Jesus frustrado aqui, ó. Cadê aquele Jesus que ele apresentava? Ele não pôde fazer muitas curas. E ele, Jesus, se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, fazendo o quê? Digam vocês, fazendo o quê? Ensinando. Olha o que diz ali. Chamou a si os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. O único antídoto, meu irmão, o único antídoto para a incredulidade na tua vida é o ensino da palavra. O único antídoto para a incredulidade na minha vida é o ensino da palavra. Jesus, ó, ele não pôde fazer ali muitas curas. O que, que ele foi fazer? Vamos ensinar, vamos inspirar a fé. Então este homem, esse Robert Reich, foi isso que ele fez. Se bem que lá no século XVI já havia um padre, um italiano chamado Carlo, né? Carlo Borromeu. Esse homem, já naquela época, também fazia isso. No catolicismo, lá em Milão, na Itália. Diz também que ele chegou a ter 40 mil alunos de escola dominical. Não tinha esse nome, mas a estratégia era a mesma. Vocês têm o pastor dessa igreja, tio Mir, ele tem essa mesma linha. Hein, tio, conte pra gente como é que o tio começa uma obra. Miguel, como é que o teu avô, pastor Mariano de Castro, começava uma obra? Onde ele já tinha uma clássica escola dominical. A dona Esmê conta que a infância dela foi assim. Onde o pai dela ia, morava, geralmente eles alugavam um casa mal assombrada, né? Que era mais barato. Sabe aquela casa que todo mundo diz que é mal assombrada? Que tem visagem, que vê vulto, né? Ele alugava essas porque era barato o aluguel. E já escolhia a maior, né? A família era grande, aí entravam na casa, aí começava as visagens, que tinha mesmo, né? Começava a visagem, barulho aqui, raspadinha lá em cima, no sótão. Aí a dona Emma, né, chegava e batia o pé. Sai, de Jesus! Presbiteriano! Né? Nem era pentecostal, a mulher mandava embora em nome de Jesus. Tudo tranquilo. Moravam lá anos e anos e faziam uma escola dominical. E ensinava a palavra. Então, o culto à igreja é importante. Mas esse momento de ensino, esse momento de conversa, esse momento de reflexão, a igreja brasileira ainda não descobriu o valor disso. Ainda não descobriu. A história diz que a mais antiga escola dominical que existiu nos Estados Unidos foi numa fazenda, foi numa casa de alguém. Sabe, irmãos, a grande característica de uma escola dominical, como nós conhecemos hoje, é que ela pode ser ministrada por um leigo. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser uma pessoa letrada, um formado. Precisa ser uma pessoa apta pela palavra de Deus. Apta pela palavra de Deus para ensinar. E o ensino não é aquele ensino onde você acumula conhecimentos, um monte de história da Bíblia, não. O ensino ele tem que ser para uma mudança de entendimento. Quem se lembra no culto que nós falamos sobre mudança de entendimento? Acho que vocês não estavam nesse culto. Mudança de entendimento, você muda o pensamento a respeito de todas as coisas. O ensino da palavra ele tem esse efeito. A escola dominical ela é uma ferramenta, inspirada por Deus. Não está escrito na Bíblia. Não diz que você tem que ser esse nome, mas tudo bem. Não quiser chamar de escola bíblica dominical, chame de qualquer coisa. Mas por que que ela é uma coisa inspirada por Deus? Por que que ela é inspirada? Porque ela, na prática, ela faz o que Jesus mandou. Eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 28. Por isso que você pode dar o nome que você quiser. O momento do ensino. Escola do tio Rio. Né? Rota 47, que eu aprendi uma nova aí. Chame de Rota da Ribeira. Né? Chame do que você quiser. O importante é que a gente faça o que Jesus mandou. Olha o que Jesus mandou. Capítulo 28, versículo 18. Chegando-se, Jesus falou-lhes. Isso aconteceu pouco antes de Jesus subir aos céus. Dizendo, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco nessa missão, todos os dias, até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos, ou consumação dos séculos. Gente, isso se repete também em Marcos, no capítulo 16. Jesus mandou que a gente fizesse isso antes dele ir embora para o céu. disse, ensine. Tem uma outra tradução nesse mesmo texto que diz assim, portanto, ide, ensinai a todos os povos, aqui diz fazer discípulos, né? Ensinai a todos os povos. Então, se uma escola dominical ela não cumpre essa missão de ensinar, então ela não tem sentido. Não tem sentido. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não obriga ninguém a ser mestre, não obriga ninguém a ser professor, mas exorta-nos a estarmos sempre prontos a aprender. Porque senão nós somos arrogantes. Estar sempre pronto a aprender. Se nós não estamos prontos para aprender, nós não somos discípulos. Discípulo é aquele que aprende. Não é, tio Mir? Pois não? Eu quero aprender a... andar um locomotivo e consertar um locomotivo aqui. Tá, eu tenho que aprender, mas onde é que você vai? Uma escola que não tem. Então, se diz a palavra escola, ela se traduz no quê? Aprendizado. Exatamente. Tá? É aprendizado comum. E, quando você fala ensinar, o que quer traduzir essa ideia? Ensinar é o quê? Preparar pela para a vida. E Jesus declarou uma coisa muito interessante que eu falo assim, né? Eu me explico, vou parar em barba as coisas que tenho visto, ouvido e aprendido. Ao anular. Por revelação, por sua da terapia. Olha, querida. E uma igreja que tem membros que se firmam na escola dominical é uma igreja cuja fundamento tem base. Lá no seu aluno, eu não estou preocupado se eu vou levar um ano, dois anos, dando aula para 13, 15, 16 alunos. Eu pouco. Nem aí. Não consigo fazer um movimento, fazer um fervo aqui, encher de gente, não sei o que, não sei o que. Nada disso. A minha preocupação é o quê? Vamos trabalhar com a vida da palavra. Porque aquela igreja faliu, porque foram relaxados e não tiveram escola dominical. Verdade. Aquele povo não tem fundamento de palavra. Já foi cheia, né? Hã? Já foi cheia, né? Não, já teve 200 pessoas. Uma cidade de 3 mil habitantes. O que que acontece? 10% do povo. Aí você tem um povo milagreiro que só vai atrás de espírito vaporado que faz milagreiro. Aquele milagreiro acaba mais com a dele. Abre uma outra, né? E assim vai. Mas por quê? Porque não tem fundamento. Eu vejo pela base da escola municipal da vida, porque a gente ensinou anos e anos, que os alunos hoje, de lá, eles têm assim um fundamento para funcionar, que no caso do Alisson Cochal. Né? Eu lembro que uma vez eu perguntei uma lição que eu dei para ele com 90% de que eu quero. Alisson, você tem um gosto de imagem? Porque ele é muito grande para ser representado por uma coisa pequena. Então, veja uma coisa, né? Escola, aprender. Ah, mas pastor, não precisa estar em escola de calma. Muito pelo contrário. É o primeiro do digital. Por quê? Se o pastor não é presente, ele aprende o que para ensinar a quem? E se ele sabe, se a pedagogia do evangelho, a didática, ela é simples. E Deus levanta o chamado do Espírito, entra essa escola, revela o ministério, projeta para o ministério, não sai pastor ter instituto bíblico para mim. Sai pastor, sai obreiro, sai ministério de dentro da cadeira da escola também. Exatamente. O teu bisavô é assim, chegaram na casa e começaram a disputar as cadeirinhas. Vamos começar a entrar em quatro na cadeirinha. E essa tua aula está falando isso também, porque eu estou orando já faz muito tempo, assim, uma coisa que é muito boa, você está querendo. Irmão, se você lesse todos os evangelhos, você ia perceber o seguinte, que o ministério de Jesus era mais de mestre do que de pregador. O Quando as pessoas se reportavam a Jesus, eles diziam: mestre. Jesus, ele era mestre, ele não era pregador. Pouquíssimas vezes aparece Jesus pregando. Aparece ele ensinando. E não adianta, irmãos. O único remédio para curar vento de doutrina, confusão, para curar essa confusão mental das pessoas, sabe, aquela pessoa que nunca se firma. Daqui a pouco está numa doutrina, daqui a pouco está noutra, daqui a pouco está numa igreja. Nunca aprende, aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. É o ensino da palavra. O ensino da palavra que realmente é o fundamento de uma igreja. É o ensino da palavra que é o fundamento da tua vida espiritual. É ela que vai determinar que estilo de vida você vai ter enquanto você estiver nesse planeta. Não é culto, não é experiência sobrenatural, que é uma bênção e acontece todo momento. Mas é o ensino que vai conseguir identificar o que realmente é uma vida cristã. Se eu fosse, irmãos, olha, se não fosse o ensino da palavra na minha vida, olha, pelo tanto de experiências negativas que eu tive dentro de igreja, dentro e fora de igreja, pelo que eu passei, meu histórico de vida está morto. Foi a palavra. E, ó, os obreiros dessa igreja com que a gente pode contar. Eles estão aqui, conscientes, fazendo a obra de Deus por causa do ensino da palavra. Não tem mais nada. Eu louvo a Deus por essa igreja. Essa igreja tem obreiros. Gente que eu posso contar e que eles podem contar comigo por causa do ensino da palavra. Não foi em modismo de igreja, modismo de fé, de jeito aqui, desse jeito acolá, foi a palavra. Eu não acredito em ministério que não tenha um ministério de ensino forte dentro. Não tem como a gente avançar. Uma igreja que não se preocupa com o ensino da palavra é uma igreja de incrédulos. É um montão de gente que vem, canta corinho, só pega as emanações, não entende nada do que Deus quer para ele. As emanações dos corinhos gostosos, né? Das línguas. Mas quando chega na hora do vamos ver, tem que correr. Tem que correr para cá, corre para o obreiro aqui, corre para o pastor lá, e vamos desesperar porque eu não sei o que fazer. Não tem fundamento. E o ministério de Jesus era o primeiro de mestre. O ministério do ensino, ele é algo tão sério, irmãos, tão sério. Tiago, na sua carta, vamos ver lá, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha aqui, ó, o que ele diz até a respeito dos mestres. Agora estou saindo um pouco da questão da importância do ensino e estou indo para a questão do mestre. Né? Vamos falar um pouquinho do mestre. Olha que encrenca aqui para a gente, ao pensar. Para vocês verem a seriedade da coisa. Fabiano, olha para nós, capítulo Tiago 3, 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Exatamente. O mestre, ele vai receber um juízo de Deus mais sério. É encrenca. É lá no tribunal de Cristo acerto de conta daquilo que a gente ensinou. Por isso que essa igreja tem ministério da palavra e da pregação que a gente leva a sério. Nós não abrimos mão, irmãos, de ter respeito com os irmãos. De chegar aqui e ter uma palavra de vida para eles. Sabe, não passar sua mão na cabeça. A gente ama, mas a gente ensina. Porque eu vou ter que prestar conta. Esse homem aqui vai prestar conta de tudo que ele disse. Todos vocês que ensinam, todos vocês que ainda vão ensinar, que tem ministério de ensino, tem pessoas aqui que têm ministério de ensino. O mestre, ele é um dom da igreja. Lembra dos cinco ministérios? Como é que é os cinco ministérios? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre e... promessa. Estou pagando vocês falarem porque eu não me lembro também. Estou usando vocês. O Ministério do Ensino, irmãos, é uma das cinco colunas da igreja. Tem um mestre. É ele que filtra as doutrinas que entram na igreja, que torna possível aquilo que o Espírito Santo fala ao coração do pastor, irmãos. E nós vemos assim a preocupação das igrejas, né? Começa a pegar a revistinha, vamos padronizar, né? Vamos padronizar, vamos colocar uma revistinha. E daí a gente tem a revistinha para o ano inteiro, né? E a gente segue aquela revistinha e vamos embora, mas eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos, e animar vocês no seguinte aspecto. É muito importante, meu irmão, muito importante, presta atenção no que eu vou dizer agora. Que você venha na escola dominical pelo seguinte motivo. O ensino da palavra na escola dominical é que nem o maná do céu. Só serve para aquele dia. Só serve para aquele dia. Significa que uma revistinha, ela não sabe a vontade do Espírito Santo. O que o Espírito Santo começa a ensinar numa escola dominical, você chega aqui, senta e começa a ouvir. Significa que o Espírito Santo ele está querendo uma coisa com você. Ele está querendo uma coisa com a igreja. Porque o Espírito Santo ele edifica a igreja. Ele não edifica uma denominação. Ele está preocupado com esse grupo de pessoas que servem a Deus. Então, eu acredito que uma revistinha, ela ajuda. Se você pegar um contexto, nós temos, o tio Miro está aplicando uma revista, onde fala sobre provérbios. Coisa linda. Porque ele sentiu do Espírito Santo que precisava trabalhar aquele conteúdo. Mas eu conheço igrejas, eu vivi em igrejas, irmãos, onde eu colocava aquela revista o ano inteiro. Chegava o professor, lia aquele negócio antes da aula, ia seguindo, ia lendo, comentando em cima, ah, o que você pensou disso? O que você pensou daquele outro? E o Espírito Santo, do lado de fora da classe, perguntando, escuta, eu preciso edificar a igreja, eu preciso falar sobre esse assunto. Joga fora essa revista. Então isso é um problema. Significa, irmão, que eu não posso chegar aqui e escolher o assunto que eu vou ensinar para vocês. Eu não chego, o pastor Lumi não faz isso, ninguém faz isso. Vamos falar sobre isso. Unitune, testa, lave a língua, irmãos. Nós estamos mexendo com a eternidade de vocês. Significa que o que é dito aqui vai ter uma desembocadura na tua eternidade. Eu não escolho o tema. Quem escolhe é o Espírito Santo. Ele diz o que ele quer que seja dito. Começa a colocar impulsos no coração da gente, e daqui a pouco eu estou conversando com o tio Miro, e o tio Miro solta uma frase. Essa frase ficou na minha cabeça, eu preciso ver isso aí. Não é assim, tio Miro? A gente vai conversando com uma pessoa, com outra, e o Espírito Santo começa a falar através das pessoas, a gente começa a seguir os sinais, né? Quem não teve na escola dominical sobre os sinais, de como Deus, sobre a vontade de Deus, perdeu. Se o Fabiano vier aqui agora e falar, ah, irmãos, teve algumas pessoas que não puderam estar aqui, então nós vamos repetir. Se isso foi uma vontade do Espírito Santo, a coisa vai acontecer e as pessoas vão ser abençoadas. Se não, vão sentir sono, vai abrir a boca. Tá bom, bora, vamos pro lanche, vamos começar o curso. Não dá. A escola dominical que é dada aqui é aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Se você crê nisso, você venha. Se você não crê e acha que isso aqui é aleatório, que não é importante, você deve buscar um ensino de alguma forma, de algum lugar. Mas sem ensino você não pode ficar, meu irmão. Você não pode ficar sem ensino. Né? Uma vez eu disse no púlpito aqui que eu não uso comida requentada. Uma pregação que foi dita aqui, ela não tem como eu repetir no outro. Não tem como, porque o Espírito Santo não quer aquilo. Vocês já viram aquele pregador que chega, pois é, irmãos, eu vim aqui, eu tinha um tempo para falar com vocês, mas eu resolvi mudar. Por que ele fez isso? Porque ele sentiu que o Espírito Santo queria que fosse dito outra coisa. Não era aquele assunto. Irmãos, isso é uma coisa dramática na vida de quem ensina e de quem prega. Você entendeu o que o Espírito Santo quer que diga para a igreja? Eu poderia falar sobre vários assuntos. Posso? Isso não é questão de arrogância e prepotência, irmãos. Eu só estou sendo honesto com vocês. Você quer falar sobre o Velho Testamento? Eu posso falar sobre o Velho Testamento. Quer falar sobre Moisés? Eu vou falar sobre Moisés. Eu tive uma formação. Eu tenho como falar sobre várias coisas, mas o Espírito Santo não quer. Ele quer colocar um conteúdo dentro do coração, do teu coração, capaz de mudar o teu entendimento, o teu ser, que tem uma desembocadura para a vida eterna. Então ele quer construir o entendimento dentro de você, escola após escola dominical, momento de ensino após momento de ensino, pregação após pregação. Ele quer que você conclua nessa caminhada rumo à cruz, nessa caminhada rumo a Jesus Cristo. Ele quer que você construa um entendimento nessa caminhada. Então nós não fazemos loteria no púlpito. Nós não brincamos de crente, não brincamos de ensino. Isso aqui não é história da carochinha. Isso é dramático. Isso é coisa séria. Tem a ver com a tua eternidade. Tem a ver com a tua família. Tem a ver com os teus filhos. Tem a ver com a tua vida cristã. Então, é importante que nós entendamos isso. A escola dominical, esse assunto vai ser rápido. Eu já vou terminar. A escola dominical, ou o momento do ensino, chame do que quiser. Ele trabalha em conjunto com uma outra prática que muitas igrejas fazem. Às vezes trocam de nome. Que é os grupos missionários. Quem ouviu falar em grupo missionário? Levante a mão. Ah, grupo missionário de jovens, grupo missionário de adolescentes, grupo missionário de homens, né? GMH, né? GMJ, GMG. É, na igreja dos G12 é. Como é que é? As redes. As redes, né? Eles chamam de redes. Que é nada mais, nada menos que a mesma coisa. É um ajuntamento de pessoas de mesma idade. Chame do que quiser. Não vamos encanar com esse negócio de nome. O que, que isso quer dizer? Eles são importantes. Por que grupo missionário? Por que rede? Por que sistema dos jovens? Por que isso e aquilo? Porque de um lado você tem a escola dominical que ensina a teoria da palavra de Deus. No outro lado, você tem a prática daquilo que você aprendeu aqui. Para isso que existem os grupos missionários. Grupo missionário de homens já existe nessa igreja. Você sabia? Mas a gente só não deu nome. Por isso que tem tanta gente que acha essa igreja sem graça. A gente não dá nome. Não tem nome para nada. A coisa acontece. Sabe? Tem gente que entra aqui, acha sem graça, né? Pô, Marcelo, eu estava lá numa outra igreja, dentro de um carro importado e dirigia, aqui tinha botão para tudo, de repente eu entro no Fiat, Uno que não tem nada. Não tem nada nessa igreja. Não tem grupo missionário, não tem sistema, não tem esquema, não tem líder carismático, o tio Mir vive na Ribeira e deixa todo mundo fazer o que quer. Isso é um sem graça. Eu acho tão interessante as pessoas entram aqui e dizem tipo assim. Não sabe o que fazer, né? E a gente aqui pregando. Não imagina que nessa igreja existe um grupo missionário de homens cheios de poder que fazem missões. Que é o grupo que vai para a Ribeira, que pega o carrinho, bota o carro no pó, para estragar o carro, vai lá naquele capão de mato. Ensinar para um bando de gente pobre, sabe? E não, eu chego aqui e não vê nada. Porque a cabeça está na estrutura. Mas nessa igreja existe um grupo missionário de homens. A gente só não deu nome. A pessoa entra na igreja e não vê placa. Que coisa esquisita. Cadê a placa? Que igreja que é essa? É? As pessoas não entendem, sabe? Eu acho muito interessante isso. Um troço assim, deixa eu ir embora, eu vou achar uma igreja que tenha as coisas, alguma coisa que eu possa ver, né? E não sabe como tem gente que trabalha nessa igreja. Tem gente que sua, esse cara aqui vive suando. Chega aqui, arruma a igreja, cuida e atende, e vai para a Ribeira, e prega, e ensina. Eu digo, hoje você vai pregar, ele prega. Hoje você vai tocar teclado, ele toca. Hoje você vai tocar baixo. Já migrei ele aqui em todos os instrumentos, ele fez tudo. Grupo missionário de homens tem aqui nessa igreja, só não tem adesivo, né, para colocar no carro, só não tem, não tem as coisas, mas está lá, ele existe. Grupo missionário de crianças, eu pergunto para vocês, tem grupo missionário de crianças na igreja? Tem, olha lá, estão fazendo coreografia, mas não tem marketing, não tem adesivo, não tem... Não tem giroflexo em cima aqui, né? Não tem jogo de luz, não tem nada. Mas, meu Deus, está aí. Então, a escola dominical, ela funciona assim. De um lado, você tem a teoria, o ensino da palavra, daquele pessoal que quer conhecer Jesus Cristo. E, do outro lado, tem os grupos missionários que estão preocupados em praticar aquilo que aprendeu. Né? Pois não? Pois é, não tinha nada disso. Exatamente. Exatamente. É de emocionar isso. Só nós sabemos o que é feito nessa igreja. Fora os irmãos amados que estão aqui. Que sabem quando acontecem as coisas, estão lá. A gente teve aquela situação, né, quando perdemos o Dieguinho, né? Faleceu o Dieguinho. De repente o Jonas e a Ana estavam lá. E a Ana foi junto no carro com a gente. Conversando, alegrando, disposta, atendendo, fazendo comida lá e vamos ajeitar. Como eu também sei que se eu pedir alguma coisa para a Suzana, ela vai fazer. E o Juliano, ele se fala, está sempre junto ali. Apoiando, dizendo, pô, eu acredito nesse ministério. Eu acredito, quero que as almas sejam ganhas. Mas tudo isso só é possível, irmãos, quando a gente faz com entendimento. Não é porque tem um líder que vem aqui e diz, você tem que fazer, você faz, você tem que montar não sei o que lá, você tem que fazer aquele outro lá. E não. Aqui ninguém força ninguém a nada. É isso que as pessoas entendem também. Parece que tem que ter uma liderança carismática dando na cabeça da pessoa. Não precisa. Jesus é que é Senhor desse povo aqui. Fazem porque aconteceu primeiro no coração. Mas tudo isso acontece por causa do ensino. Você vai pegando amor pela palavra, pois não? Eu não gostava. Eu estava no momento oportuno. Eu vi meu aluno lá no terceiro ano, né? Segundo. Segundo, terceiro. E terceiro. Eu não me conto, você falou da religião. Eu estava aqui, mas eu fui lá, cara, ó. Meu Deus. Meu Deus. Aquilo nem o diabo lê. Não tem nenhuma sequência lógica aqui. Como é que era, Gustavo, a experiência? Nas aulas? É. As aulas do tio, aí não mostravam, aí até apostila, você colocou no lado. Foi lá. Mas assim, a matéria que o tio deu é uma coisa assim, evidência cristã, então acho que não tinha outra pessoa fazendo essa matéria. E quem não tinha um contato com o tio, com o seu aluno, né, não conhecia a experiência, simplesmente assim, foi uma ícone dentro da cultura, dentro da religião. É. Porque são de várias igrejas, né? A maioria era da quarta, mas assim, foi uma ímpeto porque saiu do estereótipo que a gente estava falando, né? Terno, gravata, tudo culpa. É. O tio estava dentro do caminhão que a gente se importa. Ah, ele foi fazer mensagem. Aí a gente foi fazer mensagem na Ribeira, então ele rodou os alunos lá. E onde o pessoal simplesmente foi impactado com uma coisa que é real, que é a presença do Espírito Santo, de uma forma simples como Jesus. É. Exatamente. Então, foi uma coisa assim, muito legal. Eu gosto de querer até contar uma coisa assim, acho muito divina. A gente levou comida. E no culto, o tio chega e fala assim, e as crianças estão com fome, tem comida? Tem. Todo mundo comeu. Os alunos e as crianças. Sobrou um pouquinho? Sobrou. Os membros da igreja comeram. Todo mundo que estava lá, eu não lembro, eram muitas pessoas. multiplicação da comida. Eu tenho uma panela. Ele comeu com o pai, não deixou ninguém cozinhar. Coisa... Da fogueira. Nossa, a colher de mexer, o macarrão era um facão. E comemos. O último a comer aqui, preparou a comida, fui eu e o professor Samuel, que era o João. Raspamos uma panela e acabou com tudo e todo mundo comeu. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Maravilhosa. Sobrenatural. Muito maravilhosa. Foi dentro do caminhão das mulheres e foram no templo com a Tia Laura. Negócio. Aí que eu mandei lá. Então, meus irmãos, você veja, eles tiveram uma experiência de um grupo realmente missionário, tiveram uma preparação em sala de aula, né? E não era sala assim, né? Era uma coisa de experiência, a gente sabe como é que tinha o ensino, só experiência. E foram lá ver a realidade da coisa. Então, mas foi com vontade. Todo mundo. É uma experiência assim, que foge do cotidiano, que eu acho que todo mundo precisa. É verdade. Não só é viver esse tipo de experiência, mas o contato mais próximo com a realidade, que é um escolher as pessoas, interagir com as pessoas, buscar. Então nós temos esses dois pilares, o ensino da palavra com as missões, com a prática. Então as coisas estão acontecendo. Eu quero só dar um testemunho rápido, já vamos encerrar. Eu me criei numa igreja tradicional, como muitos de vocês já sabem, eu sempre repito isso, mas eles tinham um projeto de ensino muito interessante. Porque era a escola dominical, tinha a entrada, onde fazia-se um culto, fazia-se a chamada para as classes, cantava-se um hino, todo mundo ia para as classes. Depois da escola, todos se reuniam de volta e faziam o culto ainda. Mais ou menos como é aqui. É? A gente tem o ensino da palavra, depois nós vamos ter um lanche, depois vamos ter um culto. E eu posso dizer para os irmãos, olha, eu louvo muito a Deus por aquela escola dominical. Eu não estaria aqui se não fosse aquele ensino, se não fosse aqueles momentos. O ensino da palavra me livrou de tantas coisas. E aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando no nosso coração e a gente precisa caminhar para isso, irmão, despertar para isso. Ó, nós temos o culto de quarta-feira, eu quero aproveitar para convidar os irmãos. Nós temos o culto de quarta-feira, quem pode, venha. Nós vamos começar na quarta-feira da outra semana um ciclo de estudos muito interessante. É um culto de oração, um culto de poder, um culto de uma mensagem forte. Você que quer também continuar nesse processo, você esteja nos cultos de quarta-feira. E nos cultos aqui na escola dominical, por favor, né? Abra teu coração, ore por este momento muito importante. Peço a Deus para dar graça para aqueles que ministram aqui, que não sou só eu, tem o tio Mir, quase não pode vir por causa da Ribeira, mas tem o Fabiano, tem a Elane, tem o Ero. Ore por este momento, porque cada momento aqui pode mudar a tua vida, responder questões antigas, pode, por que não, ministrar manifestações de poder. Porque eu cansei de estar em escolas dominicais, onde eu fui acometido de bênçãos incríveis, chorei muito em escolas dominicais, tive experiências com Deus em escolas dominicais, eu conheci a minha esposa dentro de uma sala da escola dominical. Tudo acontece no momento do ensino, no momento que vem a palavra de Deus e abre a mente, muda entendimento e muda circunstâncias. Eu já vi libertação em escola dominical, por que não? Por que não? Quantas escolas, quantas libertações, né, não foram ministradas em escolas dominicais? Quantas? Final da escola, quero falar, quero conversar. Chega lá, a pessoa precisava de uma libertação e a coisa aconteceu. Coisa linda. Fica de pé na presença de Deus, vamos terminar. Pois não. A única escola que eu posso ter aluno é. Agora tem mais quatro, pode ter mais. Então vamos aqui. Então vamos agradecer. Obrigado, Jesus, por este momento. Que não seja apenas, Senhor, para exortação, mas seja no teu amor, isso ministrado no coração dos teus filhos. Eu quero que o teu Santo Espírito te peça isso, meu Pai. Coloque uma sede tão grande, uma sede de ouvir a tua palavra, que eu quero pessoas, Senhor, ansiosas por este momento. Pensando neste momento, com o coração aberto, eu quero que o Senhor ministre, Senhor, essa fome pela tua palavra, essa sede pela tua palavra, no coração dos teus filhos, porque nós bem sabemos que essa igreja tem que ser edificada, Senhor. Essa igreja tem que ser edificada. E o Senhor tem confiado essa obra a essas pessoas que estão aqui. Então, completa essa obra, porque na tua palavra diz que aquele que começou a boa obra vai completar essa obra. Nós queremos ser eternos discípulos teus, Senhor. Eternos aprendizes teus. Até o dia, Senhor, em que a fé não será mais necessária, nem a esperança, porque nós estaremos contigo. Então só permanecerá o amor. Senhor Jesus, não precisaremos mais conhecer nada, porque naquele dia todas as coisas serão reveladas, Senhor. Mas nós queremos aprender o suficiente para que nos momentos e nas circunstâncias difíceis, Senhor, o teu Espírito nos lembre tudo aquilo que foi ensinado aqui. Eu quero, Senhor, que aquilo que é ensinado aqui permaneça no coração dos teus filhos, para que quando eles repartirem com outras pessoas, eles possam se lembrar: eu aprendi numa classe de escola dominical. Eu quero, Senhor, essa graça nessa igreja. Eu quero uma igreja de obreiros. Senhor, esse pastor da igreja, dessa igreja. Ora, Senhor, para que seja uma igreja de obreiros, uma igreja de missionários, uma igreja de gente cheia do Espírito Santo, que conhece bem a palavra, que maneja bem a palavra e que não tem, Senhor, do que se envergonhar. Eu não me envergonho da tua palavra, porque é o poder, é o teu poder, Senhor, manifesto. E eu tenho experimentado isso todo dia. E eu não tenho sido envergonhado, Senhor, porque há poder dentro de mim por causa dessa palavra. E eu quero, Senhor, que os teus filhos sejam cheios de poder por causa dessa palavra. Ah, meu Deus, abençoa grandemente os teus filhos. Dá essa graça, Senhor, dos teus servos. Eu te peço. Ouve essa oração, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço antecipadamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.